Gustavo, tá me ouvindo? Eu tô. É porque a Espanha tinha perdido pro Japão, e o Azaghal, ele torce pra Espanha, né? Falando, essa Copa é das zebras tal. E o João Werner vai estar assistindo o jogo amanhã aqui. Brasil vai... E olha só o que o Azaghal falou, que o Brasil ia perder porque o Jovem Nerd é pé frio. Cara, deixa eu te falar, eu tava em primeira no bolão. Eu tô em. Você ficou em primeiro? Ah, boa. Não, eu perdi a primeira posição hoje. Tô em No último, quinto. na última rodada? É, agora eu tenho que contar que o Brasil vai ser campeão. Ah, porque aí vale mais ponto, mas a galera também votou que o Brasil ia ser campeão, os outros quatro que estão na sua frente. Não. Nenhum deles votou? Nenhum deles colocou. Vamos soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Torcer e jogar todos juntos, mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão. Pois só a gente tem as cinco estrelas na alma verde e amarela. E só a gente sabe emocionar cantando o hino à capela. Beleza, pessoal? Começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E desta vez estou com o Camisa 9 na banheira, André Dequinho. E aí, confesso que se fosse eu hoje, tinha metido pelo menos uns dois ali, aquele camarões ali, mano. E o nosso Camisa 10, aquele que joga e faz jogar, Fábio. Opa, quando se trata de fazer pão, é isso aí. E eu, no seu banco de reserva, pronto para entrar ali do... Quem que se machucou hoje? O Teles, né? Teles, que já tinha o titular sido machucado. É, e eu achei que ele tava melhor que o titular, hein? Até ele se machucar, eu achei que ele tava bem. Eu gostei do time hoje, por que pareça. Vocês ouviram com o Galvão narrando o jogo ou não? Então, eu ouvi o primeiro tempo na voz do Milton Leite, porque eu tava lá na Comic Con, e eles estavam no Sport TV. E o segundo tempo eu vi com o Thiago Leifert. Cara, na transmissão da Globo, eles estavam fazendo campanha pro Daniel Alves pegar a posição de lateral. Aí é foda. Eu assisti, acho que com o Milton Leite. É, eu assisti num bar. Foi da hora o jogo. Eu achei que foi legal. Foi emocionante no final. É, foi. É, eu achei o jogo bom também. Foi bom, foi bom. Teve bastante chance mesmo perdida, né? Sim. E vou voltar aqui. Quem acertou o primeiro grupo? Grupo A. Classificou Holanda e Senegal. Eu tinha falado Holanda e Equador, né? Eu falei Holanda e Senegal. Eu falei acho que Holanda e Senegal também, viu? O grupo B, quem acertou? Eu falei Argentina e... Não, não, o grupo B é da Inglaterra, né? Eu falei Inglaterra e Estados Unidos, esse eu acertei. Vocês falaram Gales, né? Eu acredito eu que... Falei eu falei Gales. Não, eu acredito que eu acertei isso daí também, ou não? Eu coloquei Irã, agora eu não lembro. Eu acho que você colocou Irã. É, eu acho que coloquei Irã. O grupo 3 é o grupo da Argentina? Esse que é o grupo da Argentina? Argentina é o grupo C, isso. Ah, é o C, então. Então, botei Argentina e México, eu errei. Vocês acertaram. Porque escolheram Argentina e Polônia, né? Foi, foi. Apesar da Polônia não estar jogando nada, né? Cara, a Polônia não merecia passar. Eu tava torcendo pra sair um golzinho do México. Por mais que eu também me quebrar no bolão. E a Argentina perdeu o gol pra caramba no final do jogo, não sei se vocês viram. Então, o Lautaro Martínez, pelo amor de Deus, eu tava defendendo a titularidade desse cara, mano. Eu fui ver os melhores momentos no final do jogo, a Polônia, tipo, ficou vários. Tipo, teve muita chance da Argentina, umas chances cara a cara com o goleiro, meu. E a Polônia acho que não tava sabendo que se eles tomassem um a gol eles Polônia saíam. Tava com 30 minutos, faltando 30 minutos de jogo, porque o gol foi aos 60 e pouquinhos, né? 60 e poucos, o segundo gol da Argentina. A Polônia ficou 30 minutos com os 10 jogadores atrás da linha do meio de campo. Ficou na defesa o jogo inteiro. Esse jogo, se não fosse um jogo de Copa do Mundo, Esse jogo, eu tinha certeza que é jogo de esquema de aposta. Se não fosse o jogo de Copa do Mundo, eu teria certeza, porque é muito esquisito. É, eu acho que faltou qualidade. Esquisitíssimo esse jogo. Algum cara, assim, que soubesse jogar alguma coisa na Polônia, que até o Lewandowski tava voltando pra fazer falta, tá ligado? A Polônia é só Lewandowski, é isso mesmo? Eu acho que é. É, eu acho que era. Não tem um meia lá, não. Apesar de que o Lewandowski perdeu o pênalti no primeiro jogo, no segundo jogo, quando estava 2-0 para a Polônia contra a Arábia Saudita, teve um lance cara a cara que ele não perde, ele perdeu também, que quase fez falta. É, o Fábio... Ele também não tá lá essas coisas. Você colocou Inglaterra e Irã no grupo B, viu? Inglaterra e Irã mesmo, né? É, Irã. No grupo D foi Croácia e Marrocos. Marrocos em primeiro, Croácia em segundo, não. Né? Não, o grupo D é o grupo da França. Ah, tá, da França. Passaram França e Austrália. É, quem que ia falar que a Austrália ia passar? É. Eu falei que a Austrália ia ser o último, inclusive. Os meus palpites foram França e Dinamarca. Eu acho que de todos foram França e Dinamarca. O do Gustavo foi Dinamarca e França, inclusive. Dinamarca e França. Dinamarca que foi o último colocado, certo? É, foi, o último colocado. Ó, e o grupo E? O grupo E da Alemanha e da Espanha. Ah, tá, da Alemanha e da Espanha. Nossa Senhora! Esse eu fiquei perdidaço, porque eu estava na Comic Con ontem e eu estava acompanhando pelo grupo. E aí eu não sabia o que tinha acontecido, porque estavam falando que a Espanha e a Alemanha estavam ficando fora. E realmente isso aconteceu. O último jogo foi... Tudo aconteceu, deu uma reviravolta completa ali nos jogos. Esse grupo foi bem... Então, dependendo do momento do jogo, tudo aconteceu, né? Dependendo do momento que você ouviu a conversa, isso que foi foda nesse jogo. Eu acho, assim, o Gustavo tá falando que esquema de aposta. Não acho que foi que esquema de aposta, mas eu tenho certeza que a Espanha entregou pra Alemanha ser eliminada e pra Espanha pegar o Marrocos. Em questão de 10 minutos, todo mundo se classificou e todo mundo desclassificou ali. Então, tá todo mundo falando isso. Todo mundo tá falando isso. Que a Espanha só pisou no acelerador durante uns 3, 6 minutos, sei lá. Mas ela quase se fodeu. Que a Costa Rica fez o segundo gol, né? Virou pra cima da Alemanha. Aí ela começou a pisar no acelerador. Aí depois que a Alemanha empatou, logo na sequência, eles deram um break, assim, tá ligado? Deram aquela falsa pressão, tá ligado? Ficar chutando de fora da área, tá ligado? Daquela falsa pressão. Eu, se fosse a Alemanha, percebesse isso, mano... Eu, sei lá, mano, tinha feito a mesma coisa que a Costa Rica, tinha deixado o jogo ali, tá ligado? Foda é que eles quase se fuderam, né? É, que dependendo da ruindade porque do seu adversário. Porque eles ficam jogando nesse esquema de que vai fazer a qualquer momento. Se a Costa Rica ganhasse o jogo, e poderia ter ganho, porque mesmo quando tava 2-2, que a Alemanha já tinha empatado o jogo, a Costa Rica teve chance em contra-ataque de fazer. E a Espanha não ia fazer gol no Japão. Sim. Esse time que fica jogando, quem vai fazer gol a qualquer momento, não faz gol, mano. Não faz gol. Inclusive, eu já assisti jogos do São Paulo nessa situação. Contra o Mirassol, inclusive. Contra o Mirassol. Nossa, essa contra o Mirassol é inesquecível, cara. Vamos pro grupo F, que é o da Bélgica e da Croácia. Ah, esse sim, agora sim, da Croácia e Bélgica. Croácia em segundo, né? Em primeiro, Marrocos. Tem um detalhe aqui, esse grupo... Eu só não vi os últimos, eu não vi Bélgica e Croácia, nem Canadá e Marrocos, mas eu acho que eu achei Bélgica e Canadá. É, eu não achei Croácia e Marrocos. Mas eu achei todos os jogos da Bélgica, assim, os dois primeiros, melhor. Bélgica e Canadá e Bélgica e Marrocos. E a Bélgica... Não jogou nada, absolutamente nada essa Copa. Mas quer falar que grupo você escolheu para assistir todos os jogos? Porque a Bélgica foi ridícula, né? Então, no primeiro jogo, a Bélgica ganhou, né? A Bélgica ganhou no primeiro jogo. E quem foi eleito o melhor jogador daquele jogo foi o De Bruyne, né? O De Bruyne. E aí quando deram lá para ele o prêmio de melhor jogador do... Melhor do jogo, ele falou assim, eu só fui eleito por causa do nome, porque eu não joguei nada, tá ligado? Esse jogo, quem foi o melhor foi o número 11 do Canadá, o Bucana. Mano, esse moleque jogou demais esse jogo. É porque o resultado mascara muita coisa, tá ligado? Porque o Canadá fez um bom jogo. O Canadá era pra ter vencido. E esse Bucana aí... Eu falei, caraca, mano, é porque... E teve um lance roubadíssimo nesse jogo, esse inclusive. Esse jogo é a prova que o VAR, tipo, uma das provas que o VAR acho que não funciona, mano. Infelizmente, o VAR é bom... É bem falho, né? Não, O da Argentina, nossa, aquele pênalti da Argentina. Você viu o pênalti? Alguém viu o pênalti da Argentina ou não? Ninguém viu o pênalti. Não. Nossa, esse é inacreditável. Esse lance é inacreditável. Então, Ah, então, outra coisa, só falando lá da Polônia, tá ligado? Tava no Cazé TV, ele tava transmitindo o jogo da Argentina e Polônia, né? No final do jogo, eles começaram a... Eles falaram assim, não vou transmitir esse jogo mais. Começou a narrar, tipo, a imagem tava desse jogo, né? Mas começou a narrar o jogo do México, tá ligado? Tipo, falou, foda-se, esse jogo tá ridículo esse jogo, vou narrar outro. Começou a narrar outro. Aí, às vezes, o Cazé chegava e falava assim, ó, você que tá chegando agora, não estranha, a gente tá narrando o jogo do México, porque esse jogo aqui tá horrível. Quando eu tava voltando pra casa no jogo que tava rolando do grupo E... Tava rolando Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. Eles estavam com a imagem de Japão e Espanha na tela e muitas vezes eles estavam narrando Costa Rica e Alemanha, porque eles estavam mais assistindo a Costa Rica e Alemanha, porque lá tava o jogo pegando fogo. Gustavo, você levantou um bom ponto pra gente levantar aqui nesse podcast. Transmissões. Vocês assistiram pelos três, pela Globo, pelo Cazé? Eu acho que era só Globo e o Cazé, né, na verdade. E Sport TV, vamos pensar, Globo, Sport TV e Cazé. Vocês assistiram por esses canais, os jogos? Eu assisti alguns pela Globo e alguns pelo Cazé. Eu também. E o que vocês acharam do Cazé? Achei que a Globo é bem melhor, pra ser bem sincero. Então, esse é o meu ponto, continua. Eu achei que eles tinham espaço se eles fizessem algo diferente, mas eles estão querendo imitar uma narração tradicional e os caras fazem isso há 50 anos, tá ligado? 100 anos, sei lá. Mas, então, exatamente isso. Só que eu achei até agora pelo negócio do Thiago Leifert lá, e até o do Thiago Leifert eu achei melhor que o do Cazé. Por incrível que pareça, do Thiago Leifert não é uma transmissão tradicional, tá ligado? É quase uma transmissão de FIFA e é quase uma transmissão, tipo, assim, sabe? Só que eu acho que o Thiago Leifert tem... domina mais. E eu, eu gosto do Cazé, mas eu achei... Eu tinha uma expectativa maior, assim, do que realmente foi. Eu acho que isso acabou um pouco. Sabe, né, que eu vi também as transmissões? Na Rádio 97, tá ligado? Quando eu tô voltando do trabalho, eu volto meio-dia, aí eu fico ouvindo. Aí, cara, e lá, é assim, eles sabem fazer, hein? Eles sabem fazer. Só que eu acho que eles exageram querendo ser muito engraçadinho, tá ligado? Aí é muita piadinha, tipo, meio batidinha, assim, tá ligado? Até toda hora os caras, tipo, tudo... Mano, parece que os caras mais querem fazer piada do que narrar o jogo mesmo, tá ligado? Isso é foda. O que eu vou te falar, eu gostei da transmissão do Thiago Leifert porque as piadas saíram naturalmente, tá ligado? Não foi situação então forçada. Quando apareceu o cofrinho lá do cara do Camarões, mano, foi tipo... pronto. Não foi muito... Eu queria ver como que teria sido na Globo essa parte, tá ligado? Eu acho que eles nem citaram isso daí na hora que... Não. Porra, o Brasil perdendo, ainda mais o Galvão, pô, nunca quer citar. Talvez... Qual que é o nome daquele outro narrador lá do Rio que narra bem pra caramba, cara? Cara... Pra mim, o melhor narrador atualmente é aquele do Rio lá, que narra junto com o Roger. É o Luiz Roberto. Então, tem gente... Esse cara eu percebi, porque tem muita gente que detesta esse cara e tem gente que gosta. Nossa, adoro esse cara. Muito legal, muito bom, velho, a narração dele. O pessoal fica bravo porque ele grita gol. Olá, cara, eu não gosto muito dele também. Porra, eu gosto pra caramba dele. É que nem o Galvão, né? Eu me odeio, né? Vocês pegaram o ponto aí. Mas o Cazé, ele tentou fazer uma transmissão tradicional, só que, a transmissão tradicional a gente pode assistir em qualquer lugar, tá ligado? Eles tinham que fazer alguma coisa deles, alguma coisa diferente. Mas então, é o que eu tinha falado, eu pensava que assim, pra Globo fazer alguma coisa diferente, ia contratar o Cazé, tá ligado? Pra fazer alguma coisa diferente. Acabou que, não sei se alguma coisa, eu só tô acostumado com o tradicional mesmo, tá ligado? Ele colocou um monte de amigo dele que é foda, né, ele ficar forçando esses caras também. Eu acho que o Cazé é melhor de resenha do que de transmissão. Eu acho que se o Cazé junta uns caras bons, ele consegue fazer uma coisa melhor, assim, só que ele foi mais pelos amigos dele, assim, não foi? Cara, não sei se é isso também, mas enfim. No grupo do Brasil, quem é que acertou? Brasil e Sérvia? Não, e Suíça, né? Brasil e Suíça, eu acho que eu coloquei Brasil e Sérvia. Eu errei, né? Eu acho que eu coloquei Brasil e Sérvia também. E no último grupo de Portugal, eu falei que o Uruguai ia ficar em primeiro, né? Puta, mano, mas que azar desse Uruguai, hein, mano? Cara, eu tinha colocado Gana e Coreia, né? É difícil falar que é azar também, né? O Uruguai ganhou só um jogo, o último. Deixou a Arrascaeta no banco a Copa toda, né? Contra Portugal, ele entrou, ele jogou. Ele entrou no final do jogo. Cara, é imperdoável contra a Coreia o Arrascaeta não ter jogado. No primeiro jogo, né? Eu não acompanhei os jogos hoje. Eu não sei qual que foi o estado, assim, eu não sei qual que foi a pontuação. Eu sei que o Portugal deve ter feito 6 pontos, né? Porque ganhou os 2 primeiros. Mas qual que foi o critério de desempate para o Uruguai e Coreia do Sul? Gols, saldo de gols. Saldo de gols. O Uruguai perdeu para quem? Para Portugal, pra Portugal, né? Ó, Uruguai e Coreia foi 0-0. Portugal meteu 3-2 na Gana. Coreia e Gana? A Coreia mesmo... perdendo, a Coreia fez 2 gols. Então, tava com saldo de -1. E ela ganhou de Portugal, zerou o saldo. Portugal ganhou de 2-0 do Uruguai. E o Uruguai ganhou de 2-0 de Gana. Então, o Uruguai ficou com 0 de saldo. Ah, o critério foi os gols marcados, então, né? Porque o Uruguai só marcou 2 gols. Só que a Coreia fez mais gols, isso. A Coreia fez 4 gols. Cara, esse jogo de Uruguai e Coreia do Sul... Eu achei, fiquei puto, porque o Uruguai, ele tava jogando bem, e era aquele sentimento de que ia fazer gol a qualquer momento. Sim, sim. E aí o técnico não quis colocar o Arrascaeta, acho que por causa disso. Porque achou que o time que tava em campo ia... E aí o tempo foi passando, não fez o gol, e aí, tipo, ficou, sabe? Não... Tava dando angústia de saber que tinha um time que tem uma Arrascaeta no banco... Não jogou contra a Coreia, sabe? Pro Brasil foi bem melhor assim. Foi melhor. Eu tô torcendo pro Uruguai, né, no jogo. Vamos falar dos palpites aí? Porque era pra ser um Não Tem Como Dar Errado Express. Vamos lá, vamos falar aqui dos... E do Grupo H, todo mundo colocou Portugal em primeiro, Uruguai em segundo, né? Ah, não, teve gente que colocou Eu botei Uruguai primeiro. Gustavo. Ah, o André acertou um, pelo menos. Então, todos acertamos um. Mas agora dá pra saber mais ou menos como é que as seleções estão. Acho que agora dá pra ter uma noção melhor agora. Desse mata-mata. Eu não sei. Não sabe? Eu também acho muito complicada. Holanda e Estados Unidos, primeiro jogo, né? É. Cara, a Holanda, ela fez o futebol... Eu achei Holanda e Senegal. Eu achei Holanda e Equador. E eu achei Holanda e Catar. Eu achei os 3 jogos da Holanda. O contra o Catar eu não achei inteiro, porque não deu. Eu não consegui achar inteiro o jogo. Eu desisti, porque... Tudo cara, Holanda e Senegal foi um bom jogo e como Mané... No último podcast eu tinha colocado o Senegal chegando quase do Mané. E ainda falei que brigava com a Holanda, né? Como fez falta o Mané. Fez muita falta. Podia ser totalmente diferente esse jogo. Podia. Nossa, Holanda e Senegal foi um jogo assim que a Holanda fez 2-0 porque o goleiro entregou os 2 gols. O segundo gol, ele pegou, mano, mas ele, pra mim, ele rebateu mal. Assim, o melhor goleiro do mundo rebater do jeito que ele rebateu no segundo gol, pra mim não dá. Como assim o melhor goleiro do mundo? Ele... É, porque o goleiro senegalês é o melhor goleiro do mundo. O Mendy? E ele é reserva, né? Não, ele é titular de Senegal. Não é o Onana lá, o que tava jogando de titular? Não, esse daí é de Camarões. Ah, confundi o Camarões, tá. Mas André, você falou aí que o Holanda é o futebol que mais tá dando sono, mas eles foram a melhor campanha da primeira fase. Então, porque aí eu tô te falando... E Marrocos em segundo, hein? E Marrocos em segundo. Mas é que o grupo da Holanda é muito horroroso, né? Então, por ruindade, eu acho que a Holanda ainda passa. Mas eu não sei, então, esse jogo tá... É um jogo complicado, assim. Tipo, pode... Qualquer zebra ali pode rolar, né? Acho que não é qualquer zebra que pode rolar, então, mas esse, zebra. Com certeza, é uma que pode rolar. Eu acho que eu consideraria zebra os Estados Unidos passar. Porque a Holanda tem um time bem forte, viu? Não. Apesar de estar jogando... Um futebol bem cansado, assim, e tem um time forte, a Holanda. Eu não posso considerar os Estados Unidos passar como uma zebra se o próximo vai ser Argentina e Austrália. Aí o que, que eu vou falar se da Austrália? A Austrália é uma zebra inacreditável. Mas os Estados Unidos, zebra. Os Estados Unidos passar da Holanda não é tão zebra, não. A Holanda não apresentou nada até agora. Exatamente, esse é o meu ponto. É realmente um resultado possível aí, os Estados Unidos. Não é nada demais. Mas eu ainda acredito na Holanda. E eu quero que a Holanda passe. Eu acho que a Holanda vai passar, sim. É. Todo mundo a Holanda. A Argentina tem que pegar um adversário decente nas quartas. É. E a Argentina e a Austrália? Todo mundo na Argentina? Acho que não vai dar nem cheiro. Eu acho que a Argentina já sofreu. Posso estar completamente errado, porque... Sabe como diria o Azaghal, essa é a Copa das Zebras. A Argentina ela não jogou mal contra a Arábia Saudita. Ela tomou 2 gols em 2 chutes. E, mano, Se um dos gols ali da Argentina no primeiro tempo não tivesse impedido, ia ser uma sacolada para a Argentina Foram contra a três Arábia gols lá. impedidos seguidos, né? Foi isso, meu. Pode parecer, mas eu acho que dá uma desmotivação no jogador, tá ligado? É, a Austrália eu acho que é o pior time que se classificou na primeira fase. Talvez a Eu Polônia, porque acho que é. jogou aquele futebol horroroso. Não, então, eu ia falar, a gente chega lá, porque pra mim a Polônia foi disparada. Pra mim a Polônia não merecia estar aí. Então todo mundo. A Arábia Saudita merecia estar aí, mas Todo mundo beleza. Argentina, então? É, isso daí acho que a Argentina. gente vai dar uma sacolada na Austrália. Não... E a Argentina sofreu bastante na primeira fase e essas sofrências dela aí criam uma casca, tá ligado? Durante a competição. Eu acho que isso ajuda muito. Japão e Croácia. Cara, eu vou de Japão. Vou de A Japão. melhor seleção japonesa de todos os A tempos? melhor seleção de japonês de todos os tempos ganhou da Alemanha, conseguiu perder para Costa Rica num jogo classificatório É. e depois foi lá e ganhou da Espanha. Na verdade, isso que eu falei só prova que tudo pode acontecer, né? Porque o Japão perdeu para Costa Rica, ganhou da Alemanha e ganhou da Espanha, tá ligado? Tudo pode acontecer nesse jogo. Cara, pra mim, Japão ganhou da Espanha porque eles entregaram. Eu acho que a Espanha entregou para pegar o chaveamento mais fácil ali do lado da direita. Sinceramente, eu não tô acreditando nessa. Eu não acredito nesse Japão aí, não. Eu vou de Croácia. Vice-campeã, atual vice-campeã, Croácia. Para mim, esse negócio da melhor geração japonesa, para mim, significaria nada, mas eu acho que, pelo que eu vi deles e pelo que eu vi da Croácia, para mim, passa o Japão. Eu acho que a Espanha não entregou, apesar de tudo, porque a Espanha ela vai entregar para pegar um Portugal logo de nas oitavas, pô, eu acho absurdo assim. Ela não vai pegar Portugal, vai pegar Marrocos. Ah, é? É, quem vai pegar Portugal vai ser a Suíça. É verdade, viu? Tem razão, é, a Espanha pode ter entregado, sim. É, pode ser. Mas enfim, a eu acho que a Croácia ainda leva, viu? Brasil e Coreia. Brasil, né? Eu acho que esse é um dos jogos que não tem como dar errado, como o da Argentina. São esses dois, né? Argentina e Brasil, não tem como dar errado. Não tem como, né? Eu acho que não. E aí, o Brasil vai estar sem com os desfalques, né? Não vai ter o Neymar, não vai ter o Danilo vai jogar? O Danilo, ele tá treinando bem forte, ele joga. Eu vi umas imagens que a CBF postou no Instagram dele treinando, ele já tá treinando explosão em campo, ele tá muito forte na recuperação Ah, dele. tá. Então o Brasil tá completo, só não tem o Neymar, é isso? Não, os dois laterais esquerdos, pelo jeito, ainda estão em recuperação. Eu não sei. Esse jogo, ele tá com a cara de zebra, assim. Essa zebra tá bem listrada do Brasil. Eu acho que o Brasil passa. Eu vou falar a zebra ainda. Vai para mim, a zebra vai surgir nos próximos confrontos. Não vai ser esse, mas esse é um forte candidato. Eu não consigo enxergar a Coreia do Sul ganhando o Brasil em nenhum mundo. Eu não consigo enxergar. Isso eu não consigo Eu enxergar. A consigo Coreia enxergar do Sul. isso se o Daniel Alves jogar e tiver que marcar o som. Nem assim. Então, nem assim, mas eu consigo ver por um contexto, assim, não jogador é jogador, tá ligado? Por um contexto de jogo. O Brasil, que nem hoje contra o Camarões. Tá, pra mim, o Brasil jogou bem, mano. Tenho que falar, mas tomou um gol. Assim, sabe? E podia ter tomado outro no primeiro tempo, se não fosse aquela defesaça do Everton. E se tivesse tomado, nossa, ia ter se fudido muito, ia ser o segundo do grupo, ia pegar lá a parte da É. direita ali, nossa senhora, ia ser péssimo. Impressionante, né? O Ederson ser reserva do Brasil, né, meu? Bicho pega demais, Incrível, né? velho. Nossa. Ele foi muito bem. Inglaterra e Senegal. O que eu ia falar do Brasil é que durante o jogo de hoje, com os dois laterais esquerdo machucados, se o Danilo não voltasse, eu entraria no próximo jogo com o Militão na direita, Marquinhos na esquerda e Bremer e Thiago Silva na zaga. Os quatro zagueiros lá atrás. Ah, eu tenho que falar um negócio aqui para vocês. Por enquanto, Brasil e Coreia foi o único palpite que alguém acertou. Eu coloquei esse jogo na nossa previsão. Alguém tinha colocado Holanda e Estados Unidos? Eu botei Holanda e Estados Unidos. Não, Holanda e Estados Unidos. Aí você manteve a Holanda. Eu coloquei Brasil e Coreia. Foi o único, né? Deixa eu ver aqui. É, foi o único. Inglaterra e Senegal. Ah, esse confronto eu acertei. Também acertei e eu coloquei Senegal. Só que eu vou mudar a minha opinião. Pra mim, essa não vai ser a zebra. Pra mim, a Inglaterra vai passar. Eu tava achando que a Inglaterra ia estar mal, tal, mas eu acho que a Inglaterra jogou pra não dar sopa pro azar. Jogou o suficiente. Então, acho que ela vai passar de Senegal. Aquele jogo contra os Estados Unidos foi bem triste, né? Foi triste, porque jogaram com uma preguiça, mas eu acho que eles estavam, sei lá... O técnico tipo, só fez três substituições, deixou o Foden e o Arnold no banco, eu não sei o que tá querendo. E na época que eu falei que o Senegal ia passar, o Senegal, o Mané não tinha sido cortado ainda, o Mané. E você, Fábio, o que você acha? Eu acho que a Inglaterra passa. Esse é outro jogo que eu vejo dando merda assim pra Inglaterra, mas a Inglaterra eu acho que vai passar. Cara, esse é outro jogo que eu vejo dando merda, hein? Eu acho que Senegal passa. Eu acho que aqui tá a zebra, de acordo com o analista Azaghal. Com é a Copa das Zebras, né? Eu acho que Senegal vai passar aqui. Com certeza vai ter alguma zebra. Eu não vou botar todas as seleções grandes pra passar, né? Eu acho que alguma zebra vai ter aqui. E eu acho que vai ser essa. Eu não acredito nessa Inglaterra, cara. Então você começa o Senegal. Eu vou de Senegal. França e Polônia, André. Cara, essa pra mim vai ser a zebra. Pra mim a Polônia vai passar. Porque a zebra vai ser esse confronto, vai ser da zebra. Eu vou emendar aqui, cara. Eu acho que a Polônia vai passar. Eu tô sentindo que a Polônia vai passar. Mas se passa... Puta, mas eu não quero que passe. Eu quero que a França passe muito, cara. Porque a Polônia não merece. Então, não merece daqui. Eu tô com raiva disso. Porque eu tô torcendo pra França. Porque eu queria que a França fosse até a final. Eu acho que a França tá bem. Ela conseguiu... E assim... quando a gente fez o primeiro podcast, o primeiro episódio, o Benzema também não tinha sido cortado. Eu tava muito confiante que a França ia conseguir ir bem até a final. Inclusive, falaram que o Benzema ele tá treinando para voltar, né? Ele não foi cortado. Ele só foi para a Espanha para treinar, para se recuperar. Então, só que isso é ruim num campeonato de giro curto, sabe por quê? Porque isso é ruim porque aí já inviabiliza o André colocar um substituto de Giroud. No palpite de goleador dele. É, não, mas imagina o Giroud, tá jogando, o Giroud já fez 2 gols. Ele tá jogando, aí fase final, ele jogou a primeira fase, jogou os 3 jogos. Não sei se ele jogou o último jogo que a França perdeu. Aí na fase final, entra o Benzema, tipo numa semifinal, quarta do semifinal. Isso meio que afeta o grupo, se pá, né? Eu acho que não afeta não, ele foi o melhor jogador do mundo. Acho que não afeta nem o Giroud. Cara, eu não sei como que... As ideias... Se fosse o Brasil... Ó, vamos pensar no Brasil. O Brasil, imagina se o Neymar não é cortado no começo da Copa, mas ele continua com o grupo. Aí o Brasil vai passando de fase e aí, tipo, sei lá, tá o Rodrigo de titular jogando, tá ligado? Não tá excepcional. Aí, tipo, chega a quarta de finais, o Rodrigo jogou a Copa inteira e vai entrar o Neymar. É exatamente isso que tá acontecendo, né? O Neymar, ele machucou no primeiro jogo e ele vai voltar nas quartas. Mas o Neymar não foi cortado, tá ligado? O Neymar tá lá com o grupo. Mas ele também não foi cortado, né, o Benzema. Mas ele tá com o grupo na França? O que eu entendi é que ele voltou pra França pra tentar se recuperar a tempo. É, então, eu não sei, mano. Eu acho que o cara tá ali com o grupo, dizem que faz muita, muita diferença. Tá ali junto no dia a dia com os Inclusive, caras, tá ligado? Vocês viram hoje o Neymar correndo lá no campo depois do jogo? Não, não vi. Ele correu lá comemorar com os jogadores. Comemorar não, né? Porque perdeu, mas eu vi ele dando umas corridinhas lá. Tinha alguma chance de Camarões se classificar nesse jogo aí? Tinha. Só se a Suíça não fizesse ponto. Se o outro jogo empata. Se a Sérvia faz um gol, eles classificam. Marrocos e Espanha. Marrocos e Espanha. Quem que você acha que vai ganhar, Fábio? Eu acho que tá aí a zebra. Ah, eu não falei do França e Polônia. Pra mim, França e Polônia é um dos jogos que eu vejo como... É, assim como Argentina e Austrália, Brasil e Coreia, França e Polônia, pra mim, não existe zebra aí. Pra mim, França vai atropelar a Polônia. Seguro. Mas aí o próximo jogo existe zebra, né? Lembrando que a Espanha saiu nas oitavas na última Copa para a Rússia. É, esse jogo também tem uma cara... Ele tem uma verdade. Cara de zebra maior... Não, então se ela tem uma cara de zebra maior, então uma zebra menor que Brasil e Coreia E menor que França e Polônia. Uma zebrinha, uma zebrinha. Você acha? Eu acho que tem uma cara grande de zebra. Inclusive, o Lasca até comentou que a segunda maior zebra da Copa foi a Espanha ter ganhado de 7-0 da Costa Rica, hein? Cara, eu acho 7-0. E, mano, puta, sabe o que que deu, que eu senti vendo o jogo? É como se os carinhas da Costa Rica tivesse todo mundo com a setinha pra baixo. Eles não fizeram nada, parecia que eles não estavam em campo. Eles ficaram assistindo a Espanha É, e era jogar. como se a gente pegasse o FIFA no nível. A gente começou o primeiro jogo da gente, a gente pegasse e colocasse o nível máximo, assim. Tipo aquele episódio do Nerd Office lá, Nerd Player, que o Azaghal e o Jovem Nerd começaram a jogar FIFA, eles começaram a tomar gol pra caralho, assim, sabe? Eu até falo que parece a gente jogando num nível não o mais básico de todos, mas aquele um pouquinho mais acima, o nível profissional, eu diria. Talvez. Mas aí o amigo meu, ele falou que foi um 7-0 mentiroso, esse 7-0 aí da Espanha. Porque parece que a Espanha entrou com uma formação meio romântica, assim, tá ligado? Sei lá, com cinco atacantes. Aí a linha de quatro da Costa Rica não conseguia conter esse quinto, né? Eles sempre ficavam sobrando e ficavam na tabela ali com o Gavi e acabaram goleando. Mas enfim, É, não sei. que foi o famoso nó tático. Então, mas é que faz sentido o que seu amigo falou, Gustavo, porque tem muito meio ofensivo ali no time da Espanha jogando, sabe? É o Busquets, o zagueiro e os zagueiros atrás, os laterais super ofensivos e os meias são super ofensivos e três atacantes, tá ligado? É, faz sentido o que o seu colega falou. E esse time de Marrocos aí não é fraco, não. É o segundo melhor campanha, né, meu? Eles foram bem pra caramba. Eles classificaram contra a Bélgica, né? Ganharam da Bélgica. Eles ganharam da Bélgica e eles dominaram o jogo todo, né? E assim, eles têm a vantagem do empate? Acho Não, que não. não tem vantagem de empate, né? De qualquer jeito, eu vou até me adiantar aqui ao André e falar que Marrocos passa. Marrocos passando não seria uma zebrinha, porque o Marrocos está bem, mas eu vou hoje à Espanha. Ah, pô, você fez toda uma narrativa. Pensei que você ia falar que ia vir a zebra, mas não veio. Não, para mim só vai ter uma zebra. Aqui, para mim, a zebra é a Polônia. Infelizmente. Infelizmente. E você, Fábio? Marrocos passa. Marrocos passa. Portugal e Suíça. É um joguinho difícil também. E eu acho que não seria zebra se a Suíça passasse. Mas eu vou de Portugal. Já que passou da primeira fase, eu não estava confiante nessa equipe de Portugal. Hoje esse jogo de Sérvia e Suíça deve ter sido um baita jogão, hein? É muita treta, mano. Eles têm uma questão política muito forte, tá ligado? Muita treta. Eu acho que passa Suíça. Eu acho que passa Portugal. Eu acho que vai ser um jogo bem duro, assim. Acho que se bobear, isso daí vai um 0-0 até o final, assim. Acho que Portugal vai levar. Beleza, para as quartas. O André, as quartas do André ficou Holanda e Argentina. Todo mundo ficou Holanda e Argentina, né? Essa manteve lá do meu palpite original. Os três ficaram esse palpite, né? Holanda e Argentina. Outra coisa que eu ia comentar é que no meu e do André, se eu não me engano, no nosso chaveamento, a França estava com chaveamento muito fácil no nosso, na nossa previsão. Na verdade, na previsão do André, a França ficou com um chaveamento muito fácil. Foi tipo Polônia, Senegal e depois Gana. E acabou que isso virou pro Brasil um pouco, né? Que o Brasil que vai pegar uma Coreia e depois um Japão ou Croácia. Não, mas aí pega ou Argentina ou Holanda, Se não tem sumir a como. Argentina, eu acho o Brasil tá na final. Porque Brasil e Argentina ainda tem uma chance de dar merda, né? É a única possibilidade da merda é o Brasil e Argentina. Não tem outra. Uma chance grande. Todo mundo falou que a Argentina passa, então, contra a Holanda? Esse é difícil, né, meu? Pra mim, passa a Argentina. Também, não tem jeito, né, cara? Contra a Holanda, a Argentina não vai perder. A Holanda tá muito, muito esquisitinha. Brasil e Croácia. Brasil passa. Brasil passa Nos para mim. seus, Não Brasil e tem Japão. erro aqui. Eu coloquei Croácia, mas Brasil passa também. Inglaterra e Senegal. Não, não, peraí. Quem passou comigo aqui foi Senegal e Polônia. Aqui eu vou de Polônia, eu acho. Ah, não dá, não dá. A Polônia é horrorosa. Não, vai Senegal. Eu vou de Senegal, vai. O de Senegal, vou trocar. Porque eu não assisti os jogos de Senegal, mas todo mundo fala que eles jogam bem, né? Então, vamos de Senegal. O meu da Inglaterra e Polônia, eu vou de Inglaterra. Meu da Inglaterra e França, eu acho que a Inglaterra passa. Ô, louco, é isso aí, é uma zebra. Eu não acho que é zebra, não. A Inglaterra tem um time muito forte e a França tá inteira machucada. É, então, pra mim a França cai antes por causa disso. Na próxima aqui, ó, a minha ficou Marrocos e Suíça. Eu acho que passa Marrocos. Marrocos e Senegal, essa semifinal desse lado, meu Deus. Caraca, Marrocos e Senegal. Vai ser o adversário do Brasil. Final do Gustavo. Meu foi Marrocos e Portugal, eu acho que Portugal vai passar. Postando em Portugal aí, hein? Mantendo Portugal lá pra frente. Meu Deus, Espanha e Portugal. Os colonizadores, hein? Lembrando que na última Copa foi um 3x3 aí, Espanha e Portugal, hein? Eu vou de Portugal porque espero que tenha um confronto Messi Cristiano Ronaldo aí. Oi, opa, já tá anunciando então na semifinal Argentina e Brasil. Você acha que a Argentina passa? Não, calma lá, que eu falei que ia ter um confronto Messi Cristiano Ronaldo, só que eu não falei se ia ser final ou terceiro e quarto. Ah. E entre Argentina e Brasil? Eu tava muito confiante no Brasil, aí depois de hoje, apesar de estar com o time todo reserva, fiquei um pouco assim, mas é continuar o Brasil. Eu não tô tão confiante no Brasil que nem eu tava na primeira partida. Primeira partida eu achei que tava muito, muito acima de qualquer outro. Não tinha nenhum risco, nenhuma bola pro gol. Totalmente mas controlado o jogo. A segunda também, e a terceira não, a segunda, foi time reserva. A segunda eles marcaram quase nos 40 do segundo tempo. Mas a questão defensiva do Brasil tava excelente. Porque os caras só ficavam tocando a bola na defesa, parecia eu jogando FIFA. Eu acho que o Brasil passou duas partidas sem tomar nenhum chute pro gol, e isso é muito forte. O Brasil, ele foi marcar contra a Suíça, que não queria jogo, só aos 40 minutos do segundo tempo. Eu não sei, cara. Eu não tô tão confiante no Brasil que nem eu tava no começo da Copa, não. Dito isso, entre Brasil e Argentina, a Argentina é o único time que eu tenho medo aqui. É o único time. Eu não tenho medo da França, não. Mas da Argentina... Eu acho que... Puta, cara. Eu acho que vai passar... Nossa, é muito tão difícil isso. Vai ser um baita jogo, hein, meu? Vai ter briga pra caralho. Esse jogo vai ter gente expulsa fora da final. Eles não estão expulsando ninguém na Copa. Eles estão forçando pra não expulsar, velho. Teve uma cabeçada hoje no jogo da Suíça contra a Sérvia e não expulsaram. Eles estão querendo... Deve ser alguma norma que eles estão pedindo pros juízes evitar ao máximo expulsar a gente. Não teve muita gente expulsa. Acho que foi só um, né? Na primeira fase inteira. Esse jogo aqui do Brasil, o cara foi expulso porque tirou a camiseta. O juiz ainda cumprimentou o cara. É? Não, mas ó, esse jogo do Brasil tá com cara de, tipo, Casemiro vai ser expulso, por exemplo. Casemiro, puta. Eu acho que... No Casemiro, não. O Casemiro que é o melhor, que é o melhor volante de todos os tempos, hein, do Brasil. O Fabinho foi muito bem hoje. Eu tava... Ó, cara, é incrível como a gente, na última Copa, só perdeu por causa do Fernandinho. Pior que é 2018. Verdade. Em 2018 o Fabinho já tava bem, não tava? E não foi convocado. Eu acho que o Fernandinho jogou bem lá no Manchester City tudo, mas não é jogador pra seleção, cara. E isso se provou hoje, mano. A partida que o Fabinho fez hoje, o Brasil jogou bem hoje. Eu achei que a gente ia falar mais sobre o jogo do Brasil, mas falando só um ponto aí dos reservas hoje, o Brasil jogou... Tipo, tava da hora de assistir o jogo do Brasil. Eu gostei do Martinelli. Eu não gostei do Antony, então, mano. Então, sabe por que o Antony foi mal? Porque o Daniel Alves, porque o Alex Telles... Tava bem. Por causa do Dani Alves? Tanto quando o Alex Telles machucou, o Martinelli deu uma sumida no jogo. Uhum. Quem foi muito mal hoje foi o Jesus, né, cara? Então, o Jesus, eu acho que tem certos jogadores que é a mesma questão do Fernandinho. Eu gosto do Gabriel Jesus, acho que ele joga bem. Acho que ele é melhor que o Gabigol, inclusive. Eu levaria o Gabigol mesmo. Mas... Tem hora que não dá, mano. Tem hora que não dá, tem que ser o... Eu tava torcendo pro Jesus fazer um gol, viu? Eu culpei muito o Neymar na última Copa pro Jesus ter ido mal. Porque o Neymar fechava e o Gabriel Jesus voltava pra acompanhar o lateral e depois o Gabriel Jesus tinha que voltar lá na frente pra ser referência. Isso meio que acabou com o futebol dele lá em 2018. Só que essa Copa, o jogo de hoje dava pro Jesus ter se posicionado melhor, sei lá. E ele entrou com o parceiro dele de Arsenal, hein? O Martinelli. O Martinelli. E o Martinelli foi muito bem. O melhor jogador do Brasil em campo foi o Martinelli. O que mais finalizou também, foi super bem. É. justiça seja feita, que tava todo mundo queimando o cara. Mano, antes do jogo tava todo mundo queimando o cara, era o Fred. Pra mim o Fred fez uma partida ok, e foi melhor que o Bruno Guimarães, que entrou no lugar dele, que todo mundo tava pedindo. Cara, não dá pra entender, o Pedro, ele não jogou nada também, ele, puta, por que... Inclusive, eu assisti jogo num bar, quando o Pedro entrou, mó galera gritou, mano, é muita gente clubista, né, meu? Então, eu acho que é mais o pessoal que é contra o Jesus também, que não fez gol em Copa, esses negócios. Ele teve uma chance boa, tá? Cara, teve uma chance boa, ele bateu com a canela. Por isso que eu falei que se fosse eu... Ele chutou na mão. Se fosse eu, tinha feito dois gols ali, um que o... Bruno Guimarães perdeu, eu teria feito. E esse do Pedro. Bruno Guimarães foi mal demais. Nossa, mano. E esse do Pedro. Ele perdia cada contra-ataque, o Bruno Guimarães, pô. Ele deu uma afundadinha boa ali no final. Perdeu chance. É, pois é, era no jogo. Talvez a zebra do Brasil já tenha sido esse jogo. E da Argentina já foi o jogo passado. E a França não teve a zebra ainda. A Espanha já teve a zebra, Portugal. Teve uma zebra ainda de Inglaterra, né? Eu acho que essa derrota pro Brasil é legal pra abrir os olhos, tá ligado? Apesar de... É. E foi de um jeito bom, mesmo com a derrota que ela ficou em primeiro e tudo mais. Sim, e seria um desastre, acho, se pegasse em segundo. Desastre. Porque ia pegar aquele grupo, a parte da direita lá, pegar Portugal e Espanha, vai, digamos assim. E Inglaterra, ou França. E Inglaterra ou França, se... correr tudo conforme a lógica. Vamos lá, mas dito isso, Argentina e Brasil, quem que vocês acham que passa? É, Brasil, vocês acham, né? Brasil. Puta, cara, eu vou falar que esse jogo aí vai ser um jogo pra empate. Mas talvez, eu acho que o Brasil passe. Espera, mas eu acho que é um jogo pra empate. É. O Messi erra. O Messi vai errar, é. O Neymar não erra. Puta, não sei. Talvez nesse jogo erre. Se for pros pênaltis, o Neymar provavelmente não vai estar em campo ainda. Ah, só se... Porque ele vai começar jogando, ele vai ter que sair. Por causa da lesão. E a previsão de vocês pra Copa? O Neymar volta pra essa Copa? Acho que ele volta nas quartas. Cara... Nas quartas? É... Próxima sexta ele tá jogando. Na segunda, não. Não. Na segunda volta eu só... Eu acho que o Neymar não volta pra essa Copa. E eles já sabem disso, sabia? Mas fica nessa expectativa? Então... Eu acho que jogar todos os reservas hoje foi um... Você viu ele treinando, André? Oi, desculpa? Ele já tá treinando. Você viu o Neymar treinando com bola? Então, mas o problema não é treinar com bola, o problema é impacto, o Fábio, com o adversário. Eu sei, mas o primeiro passo ele já deu do treino com bola, daqui a pouco tá treinando um pouco de impacto. Eu acho que ele volta na próxima sexta-feira. Do jeito que o calcanhar dele ficou... O certo é ele ficar, tipo, ficaria um mês afastado, assim. Mas eu acho que, apesar dele ter todas as... A melhor tecnologia do mundo ali pra ele recuperar esse tornozelo dele, ele pode injetar talvez umas células-tronco, sei lá o que os caras fazem, mas eu não duvido nada que fazem. Com certeza. Eu acho que, meu, a gente não tem que olhar como o pé dele ficou, tá ligado? Se fosse eu daquela torção dele ali, eu ia ficar 6 meses sem jogar, tá ligado? Mas eu acho que eles conseguem recuperar um cara pra jogar, faz umas infiltrações pra ele conseguir jogar. Ele não volta 100% na Copa, eu acho. Então, aí eu faço outra pergunta. Vale a pena manter o Neymar 100%? Porque, mano, o Brasil, eu lembro que na última... Eu acho que o Kaká jogou infiltração em 2010. Tipo, não conseguia dar arrancada, ele ficou segurando, sabe? E não tinha quem colocar. Eu acho que dá pra explorar essa presença do Neymar, assim. Ele vai puxar uma atenção pra ele. Mesmo ele não jogando tão bem. Uma marcação, né? E eu acho que a seleção consegue fazer isso, né? De ir pro, jogar pro outro lado, assim. Não depender dele. É porque quando você joga com Messi, Cristiano, Neymar... Tipo, os caras que é diferente, é sempre o time de adversário joga diferente, né? Então sempre vai botar um nele e um na sobra. Então vai deslocar dois jogadores pra ficar individuais em cima do um jogo que é absurdo como foi demonstrado isso é a final da Champions League Liverpool e Real Madrid, quando quebraram lá o ombro do Salah, meu, acabou com o Liverpool. O Real Madrid, que não tava jogando nada, do nada dominou a partida de um jeito que parecia que... Que era, ele tava absurdo, assim. Mas eu acho que tem muito do Real Madrid ficar com medo de jogar por conta do contra-ataque do Salah, que era muito forte. E aí, do nada, o Real Madrid começou a jogar assim, como se não tivesse mais cara, risco. Cara, eu vou falar uma coisa. Pra mim, o Salah nunca mais foi a mesma coisa depois daquele jogo. Pra mim, depois, o Mané foi muito... Ultrapassou o Neymar como... Ou o Neymar, ou o Salah como jogador. Só que o Mané foi o segundo melhor do mundo, né? É, mas agora essa dúvida aí do... Será que vale a pena o Neymar jogar não estando 100%? Aí eu já não sei também, viu? Então, eu acho que é ruim porque o Brasil tem muito cara bom. Mas eu acho que o Brasil consegue explorar isso de uma forma boa. Eu acho que o Brasil não tem essa Neymar dependência mais pra... É, exatamente. Eu acho isso daí... Eu concordo com o Fábio. E eu vou dizer, pra mim o Martinelli ele fez uma partida melhor que o Vinícius Júnior fez. Mas não tem como tirar. Tira o Vinícius Júnior nem a pau. Não tem como. Eu faria um bem bolado ali. Olha que loucura que eu ia fazer. Se o Neymar não pode voltar, mano, eu boto o Pombo ali na direita. Na direita, no lugar do Rafinha? No lugar do Rafinha. Boto, pra mim, o Rafinha, boto o Rafinha no banco. Rafinha e o Antony no banco. Boto o Pombo ali na direita. Boto o Martinelli mais centralizado. E o Vinícius Júnior na esquerda. Não deu certo. O Rodrigo eu deixaria no meio junto com o Paquetá. E de volante Casemiro. É, pois é. Eu sou o único que ainda tô nessa resistência de chamar o Rodrigo de Rodrigo. É, porque ele é o Raio. O Rodrigo dá pra chamar ele de Raio também. Ou então, sei lá, você quer ser mais conservador, você tira o Rodrigo, mantém o Paquetá. Coloca o Fred. Ou então você tira o Paquetá, deixa o Rodrigo. E coloca o Fred junto com o Casemiro. No primeiro jogo com o Neymar em campo, o Paquetá tava jogando até, né? O Paquetá não tá jogando nada. Tava, mas o Paquetá não fez jogos bons. E o Antony hoje não fez uma partida boa, mas o Antony eu coloco... Mas ele teve muita chance de ali no mano a mano de passar o cara e ele não ponto conseguiu. O ponto do Antony é o seguinte. Quando o Daniel Alves era o camisa 10 do São Paulo, o Daniel Alves nunca ia pro fundo. Nunca. Nunca ia pro fundo. E era a mesma coisa, o Juan Franco, 40 anos, ia pro fundo e aí o Antony rolava para ele ou faltava força pro Juan Franco cruzar. Hoje o Antony precisava do cara da passagem, não tinha. Do outro lado o Martinelli jogou bem e tinha o cara da passagem que era o Telles. Até o Telles tá bem ali, o Martinelli foi destaque. O Telles saiu... Acabou o Martinelli. Não sei se você tiver tão mesma percepção que eu. O Marquinhos ele avançou bastante ali no lado esquerdo. O Marquinhos também. Entrou bem. Sim, mas ele entrou meio que no esquema bomba meu boi. Meio torto ali, tá ligado? Parecia que o time tava meio que sem ritmo. Tipo, parecia que. É porque eles não jogam juntos, né? Eles jogam. Não jogam. É complicado mesmo botar um time em reserva. E assim. Aí o Antony sofreu muito porque não tinha ultrapassagem do Daniel Alves, mano. O Daniel Alves não vai pro fundo. Não vai. Que não aguenta voltar. E aí o Antony, mano, dá até raiva no Antony, porque o Rafinha jogou os dois jogos com dois laterais inteiros, com o Danilo e com o Militão, né? Imagina a raiva do Antony, que o Antony jogou sozinho. E se tem um cara passando, ajuda a diminuir a marcação, tá ligado? E o Antony tava com... Tinha hora que tava os três marcadores do Camarões, do Antony e do outro lado o Martinelli livre. Não sei se vocês percebiam isso no desenho, porque a zaga meio que subia... E aí teve umas duas invertidas do Fred pro Martinelli. E o goleiro também fez milagre, hein, cara. O Brasil não jogou mal, não. Mas perdeu. Não jogou mal. E eu não acho que o Antony jogou mal. O pessoal tá falando assim, mas, mano, bota culpa do Daniel Alves sim, mano. É, não sei. Também não acho que o Daniel Alves jogou mal também, não. Eu gosto muito dessa ideia do Daniel Alves ser culpado. Eu tô com o André. Bom, vamos lá, então. Brasil passou. Eu também acho que Brasil passa nos pênaltis. Brasil na final de todos. Na outra semi. Mas se alguém for eliminar o Brasil, vai ser a Argentina. Já pode escrever. Na outra semi tá assim, ó. Senegal e Marrocos. Na sua, né? É, na minha. Mano, aí joga moeda pro alto. Qualquer um que passar, mano, é festa assim, sabe? Tipo... Ó, melhor campanha de seleção africana de todos os tempos, né? Sim. Qualquer uma que ganhar aqui. Bom, no caso, Marrocos eu acho que ganha. A menos africana das duas. Marrocos. Menos africana das duas. Não tem sentido o que você falou. É complicado. E vocês, quem que você. Como é que tá aí nos seus? O meu tá em Inglaterra e Portugal. O meu também, Inglaterra e Portugal. Eu acho que vai a Inglaterra e a gente vai ter o confronto Messi Cristiano Ronaldo no terceiro e quarto. Chegou esse confronto que o André já tava anunciando. É legal esse final aí, Portugal e Brasil, né? Pra pegar o ouro, né, da taça. Interessante. É. E assim, já adianta aqui, o terceiro colocado vai ser Portugal e o quarto é Argentina. E você, Fábio, quem que vai ser o campeão e o vice? Eu vou nessa até o final. Brasil primeiro, Portugal segundo. Eu acho que Brasil vai ser primeiro, Marrocos em segundo, mano. E Argentina em terceiro. O Brasil pegar um Marrocos na final, rebaixa o título dele? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, se o Brasil pegar Marrocos na final, eu acho que o problema é que já vão cantar Hexa muito antes. Se tivesse Senegal e Marrocos, já, ia ser pior ainda Brasil e Argentina. Ia ser, tipo, um jogo muito tenso. Eu acho que os argentinos queriam começar a quebrar os caras. É, a final antecipada. Não, eu acho que sim. Se o jogo tivesse uns 2-0 pro Brasil, não ia ter jogo. Não ia ter jogo mais. Não, mas isso independente, ia ser, tipo, Tigre, né? E São Paulo, ó. Ia ser assim. Sim. A Argentina ia estar com... Ia ser, tipo... Ia ter falta de jogador em campo. Eu vou falar, mano. Esses árbitros também estão dando mole pra Argentina. Inacreditável, cara. A Argentina fez uma cera contra o México gigantesca. E o juiz deu o quê? Deu... 6 minutos? Tipo, isso pra atual Copa? Cara, hoje é um teve 9 minutos pra Brasil e Camarões. Foi pra isso mesmo? Não, mas é o padrão da Copa é por aí mesmo. Cara, porque assim, pra mim o segundo tempo passou tão fluido, assim, tipo, quando eu fui ver, era 84 segundo tempo. É porque o jogo... O Alex Telles caiu caramba. Duas vezes no canto e ficou parado lá. O goleiro deles também caiu e bateu as costas na trave e ficou parado um tempo. Então fez sentido. Faz sentido, faz sentido. Bom, fechamos aqui então, pessoal. Era pra ser curto, deu 2 horas. Mas deu 2 horas do Greg, né? Do Greg. Eu não falei qual que seria o campeão aqui. Mas você não falou? Você falou sim. Não falei. Pelo menos eu tô com um negócio aqui ainda no mouse aqui, não atualizei. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, no meu. Ah. Brasil. Ah, sim. Tá. Fez um drama aí. Mas pensei que você tinha falado do terceiro e quarto e já falou do primeiro e segundo. Não, o terceiro Portugal, quarto Argentina. Beleza, então fechou o Brasil campeão pra todo mundo, né? Todo mundo segue aí com... Eu tô torcendo, mas vamos ver. Um otimismo. Né? Eu queria rever o do Gustavo, mano. O Gustavo, Marrocos... Ó, eu mando pra vocês depois, mas ó, passou Holanda, Argentina, Croácia, Brasil, do outro lado Senegal, Polônia, Marrocos e Suíça. Nossa, aí Marrocos, depois... Suíça... Caraca, sua chave do lado oposto ficou muito fraca. Assim, de seleção. Acabou ficando, mas é porque também acabou encaixando, né? O que eu sinto que vai ser essa zebra dessa Polônia com essa França, meu... Você botou 4 zebras na direita. Você tá falando que tem uma zebra... vai ter uma zebra e vai ser essa. Aí você vai ver na direita dele que tem 4 zebras. Não, pode ser uma terça, Gustavo. Eu não considero o Marrocos sendo uma zebra em cima da Espanha. Ou é? Uma campeã mundial contra um. Eu considero assim, pô. Mas Marrocos tá jogando muito mais. E outra coisa, no primeiro podcast a gente falou assim, ó, será que a gente vai ver uma época que a gente vai conseguir ver um campeão africano? A gente falou que não, né? Não viveremos para isso. E um campeão asiático, é possível? Acho que também não, né? Tá mais longe que o africano. Cara, ó, agora vamos fazer um joguinho aqui. Talvez... Tô na semifinal já, não já? Com a Coreia. Pode ser que um asiático chegue na final. E semifinal, assim, se o Japão ganhar da Croácia e o Brasil perder para a Coreia, a gente vai ter Japão e Coreia. E desse resultado já sai a semifinal. Qual é a chance disso? A Coreia nunca, em nenhum mundo, vai ganhar do Brasil. Impossível. O Japão talvez ganhe da Croácia, mas do Brasil... Se a Coreia ganhar do Brasil, vai ser um... Para mim vai ser uma vergonha maior que 7-1. Não, talvez não. Mas não, vai ser uma vergonha. É, não, talvez não. Eu acho que talvez não. A Coreia ganhando o Brasil, mano, eu acho que vai ter nego na rua querendo. Aí vai voltar todos esses bagulho aí que tá tendo depois que o Bolsonaro perdeu aí, de cara nego na rua, esses bagulho. Vão parar as avenidas. Parar a avenida, vai ter parada, porque os caras vão chegar aqui no Brasil, vai ter nego no aeroporto, tipo, torcida organizada, sabe? Gritando time eles sem não vergonha. Não voltam pro Brasil, não, eles vão voltar pra casa deles na Europa. Se o Brasil perde pra uma Coreia do Sul, tipo, o Neymar nunca mais joga pelo Brasil. Capaz. Não, mas ele não jogou contra a Coreia. Ele não vai jogar contra a Coreia. Então, sabe por quê? Ele não joga porque, assim, os caras falam, mas tipo, mano, o Neymar é amo ou odeio. Não adianta, não tem meio termo, não tem quem não liga pro Neymar. Por exemplo, hoje lá na Comic Con, os caras lá, metade, tipo, falando bem do Neymar lá no negócio, e o Azaghal metendo pau no Neymar. E a galera, uma parte com o Azaghal, outra parte contra, tá ligado? Não tinha, tipo, meio termo ali. Gente que, ah, não é bem assim, sabe? O Azaghal metendo pau? Sim. Mas ele não manja nada de futebol? Mas ele não gosta do Neymar, cara. Isso não vai além ele do é futebol. Ele é bom em falar mal ele é bom em reclamar e falar mal, não é? Quem? O Azaghal. Ele é bom nisso. Ele é bom. Quando não gosta de um filme, são os melhores podcasts de filmes. Ele acaba com o filme do começo ao fim. Então, a crítica em cima do Azaghal, agora a gente tá mudando totalmente do foco, mas os caras no Reddit falam que a raiva que eles têm porque eles gostam do Azaghal raiz. O Azaghal que xingava, esses negócios, eles falam que o Azaghal tá muito... Muito Nutella. Eu também acho, viu? Eu também acho. Eu acho que o Azaghal nem participa mais dos Nerdcasts, tá ligado? Ele participa ali no comecinho e depois fica em silêncio e dá uma vinhetinha aqui ou ali e só. Ele quase nunca participa, se participa de vez em quando, assim, de um ou outro. Porque o Azaghal mesmo já falou isso. O pessoal espera que o Azaghal seja muito furioso, assim, sabe? Sempre. Mas ele só é quando tem um Suicide Squad, né? Ou algo do tipo. É, então, o pessoal quer que o Azaghal seja, tipo, fúria total. E aí o Azaghal mesmo fala, mano, depois que começou, que ele fez a bariátrica ali, e ele viu os ansiolíticos da vida dele, ele não consegue mais, assim, ter fúria total, assim, antes de gravar. Sim. E essa parte aqui provavelmente vai ser cortada, né, Dan? Não, vai ser bom. Um bom finalzinho aqui. É um bom final. Beleza. Fechou? Fechamos aqui, pessoal. Vou fechar aqui pra tentar editar até amanhã. Não, fechou, mano. A gente falou demais, nossa. Até amanhã não vai ficar madrugada, não. Não, não, não. Eu tô falando, editar vai ser depois do jogo da Argentina. Quando sair isso daqui, nossa, já foi o jogo da Argentina. E o da Holanda. Ah, legal, eu vou aproveitar e vou dormir, tô cansado. Também tô. Falou, pessoal, valeu, hein. Valeu, Fábio. Falou, pessoal, valeu, tchau, tchau. Valeu, André. Valeu, Fábio, valeu, Gustavo. Valeu, galera, tchau, tchau, até mais. Mostra tua força, Brasil. Que amarra o amor na chuteira. Que agarra da torcida inteira. Vai junto com você, Brasil. Sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com você, Brasil. Mostra tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira. Mostra tua força, Brasil, e amarra o amor. Você, Brasil, mostra tua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com